nossa pauta pra onde foi. Quem é por esse socorro? Qual é puro, é primordial? Se nada adianta, nada acontece. O que fortalece é não dispersar. Quem resiste, insiste no fronte, quer ver novo horizonte se levantar. Quem resiste, insiste no fronte, quer ver novo.